diretamente desse espaço abstrato, incoerente e surreal que é a rede mundial de computadores, está no ar Surrealmente. E eu sou Júlio Samico, diretamente da Zona Fantasma. E eu sou Dimitri Cosma, diretamente da Zona Gelada. E onde está Leonardo Almeida, Dimitri? Onde estaria Leonardo Almeida? Leonardo Almeida se encontra na... não é na zona. Na zona, pode ser, mesmo. Vai saber, né? É verdade. Leonardo Almeida se encontra no plano elemental do fogo e parece que lá tá tão quente que os cabos de fibra ótica estão derretendo, por isso que ele não tá conseguindo falar com a gente. Pobre Leonardo. Eu espero que ele tenha ar-condicionado. Meu querido Júlio, qual é o assunto deste programa? Esse programa é o nosso AA, Dimitri. É o nosso Assuntos Aleatórios. Olha só, hein? Já pensou, rapaz? Que absurdo. O que é isso? O que seria isso? Pergunta nosso ouvinte. O que a falta de criatividade para criar uma pauta não faz? Na verdade, estamos exercendo a nossa surrealidade. Estamos fazendo um programa totalmente no automatismo psíquico, Dimitri. Exatamente. Depois do programa anterior, né, que era toda aquela aura surreal, então a gente resolveu exercer isso de maneira extrema. Isso, plenamente, um programa inteiro sobre o que veio às nossas cabeças naquele momento, certo? Nossas sinapses estavam em pleno funcionamento. E é isso, vamos ouvir, né? Vamos lá, espero que vocês gostem. Uma ressalva, vocês vão ver que eu estou um pouco do contra aí nesse episódio, tá? Podem tacar as pedras em mim. Reouvindo, eu achei realmente... eu sou uma pessoa do contra, mas é a vida. Você é o irmão do Nimbus? Animal! Ei, como era que o animal fazia, hein? Simplesmente barulho, pô. Animal! Não tinha um animal? O animal era o que? Era do Muppet Babies, era? É, do Muppet Babies. Não, dos Muppets. Eu tinha um animal baby também. Animal! Babá! Tinha um babá! Mas qual animal? Do Muppet Babies ou do Muppet mesmo? Ah, eu assisti o desenho só, velho. Não, tu assistiu o Raiz, o Muppets clássico. Porque assim... eu sou mais o Muppets Babies. Não, eu sou mais o clássico. O clássico tem participações especiais. O clássico tem participação do Christopher Lee, no, tem participação do Vincent Price, inclusive, nos Muppets. Meu irmão, o Muppets Babies tem a participação da babá, que só aparecia as coxas. As coxas. Perfeito. No Muppets Babies tem a Rolfe, entendeu? O Rolf do Muppets normal não era tão legal quanto o Rolf do Muppets Baby. O Rolf é o piadista piano, ruim, é? Não, o Rolf é aquele cachorro do inferno. Piano do cachorro do qual Muppets é, qual normal é o piadista não voava ruim? Pelo espaço quando é ele tocava. O... Foz? Não, Foz é o Foz. Foz é o Waka Waka Waka. Então, é o urso piadista lá, ruim. É isso que eu tô perguntando, o piadista não, ruim. Não, mas nenhum melhor que o Gonzo, né? Ah, o Gonzo era inclusive massa. O Gonzo só existe... ou melhor, não, na verdade o Gonzo existe nas duas versões. E com a Camila também, é. Camila, é. Grande Camila. Camila eu não lembro quem era. Era a galinha do Gonzo. Que ele tinha o caso, ele era casado com a galinha. Ele era zoófilo, Gonzo. Oh, Camila! Camila! É uma viagem. Babá! Inclusive, assim, tem muitas piadas, inclusive que a galera tem até hoje, com o Caco Sapo. Só que, na verdade, em português, não tem nada a ver com a outra. Porque Kermit pra Caco é uma variação da porra. Mas eles estão querendo mudar o nome no Brasil, estão querendo universalizar o nome. Então no Brasil estão começando a chamar de Kermit. Pra sempre ele vai ser o Caco, né? Nos nossos corações. Caco, nossos corações. Não tem como. Oh, mas se você analisar, Foz não é um nome brasileiro, Rolf não é um nome brasileiro, Pig não é um nome brasileiro, só o Caco que é brasileiraro, pô. Gonzo. Gonzo ainda se... não, não brasileiro. Mas ainda se leva, né? Não, como Gonzo brasileiro. Não é por causa do Hunter S. Thompson, não, que fizeram. Que ele é um boneco psicodélico, aquele do narigão. Olha, pode ser. Porque Gonzo não é aquele jornalista... jornalismo Gonzo, não, né? Não, estilo de jornalismo que o Hunter S. Thompson inaugurou. É. Inclusive, o livro tá chegando aí daqui a uns dias. O Made in Delirium em Las Vegas, eu comprei. Cara, mas agora Skeeter, como é o nome daquele, da irmã, daqueles gêmeos dos Muppets? Skipper? Skeeter? Skipper. Ah, cara, meu irmão. Qual é o nome da outra? Só na Wikipédia, porque eu não lembro não, velho. Mas não era em português também, não. Tô dizendo, só quem tinha nome em português era Caco. A Babá também. É, a Babá, mas porra, de Nene pra Babá, né? Porque é um cargo, não é um nome. É justifica. Ah. É verdade. Mas é verdade. A Camila, Camila deve ser Camila em inglês também. Ah. Pergunta simples, resposta direta, assim, papum, acabou. Qual o melhor filme de super-heróis que você já viu? Iron Man, o primeiro... Homem de Ferro. Pra mim ainda é o Super-Homem, apesar das maquetes. E pra Dimitri? Eu não gosto de super-herói, né? Eu acho que é uma coisa americanizada, tosca. Mas se é pra escolher um super-herói, um filme de super-herói, é o ótimo. Que é o filme de super-herói, não super-herói. Assim, é um anti. Não, mas anti a resposta era só... Então ótimo. Pronto, tá respondido. Rápido e rasteiro. Tá respondido. Olha, mas assim, você... acabou de se entregar. Você acabou de dizer que não gosta de super-heróis. Não gosto. Logo, você tem o preconceito contra super-heróis. Não, eu não tenho preconceito. Eu tenho pós-conceito. Pós-conceito. Todas as respostas pra quem tem um martelo é bater o prego, pô. Foda. Não. Sim. Veja bem, isso é um pós-conceito. Não, não é pós-conceito. Eu não. Respeito os filmes de super-heróis, mas os filmes de super-heróis são feitos pra criancinha. Filme, história em quadrinho, tudo não. Feito pra criancinha. Nada. Super-herói disso. É uma coisa criada. Quem fala que é pra adulto, Não sabe o que é história pra adulto. Aquilo é coisa pra criancinha. Concordo com o Dimitri que história de super-herói tem, assim, um viés mais juvenil, digamos assim. Não, sim. Criancinha é porque criancinha. Você tá falando com paixão, mas assim, é juvenil, juvenil. Se você colocar saindo sangue, deixa de ser pra criancinha, não. Não, mas isso aí é outro assunto. Essa questão de sangue é outra coisa, não tem nada a ver. Eu tô falando da história mesmo, a história, o cerne da história de super-herói. Dimitri, por favor, me responda o quê? Diga. Por quê? Porque coisa de super-herói é pra criancinha. Em 30 palavras. Em 30 palavras é difícil. Tá, 1 minuto e meio. Vamos lá. É uma coisa pobre, é uma coisa criada, é uma coisa que segue uma fórmula americanizada, aquela coisa extremamente pobre, um roteiro pobre, esse conceito de somos os donos do mundo, uma coisa sem sentido, sem o menor... Assim, eu li bastante super-herói e... me arrependo disso, que eu perdi tempo em vez de ler coisa boa. E acho que Dimitri tem um pouco de razão. Eu acho que as coisas não são assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É difícil você o cara em cima do muro aqui. O fato é que as grandes editoras, né, Marvel, DC, são parte, sim, de uma... multinacional. Não, sim, também, claro, mas eu tô querendo dizer que elas são parte de uma coisa que os Estados Unidos aprendeu, inclusive com os alemães ali dos anos 40, né, todo mundo sabe do que eu tô falando. Propaganda. Então assim, tanto o cinema, quanto os quadrinhos, quanto a música, quando ela chega na grande indústria, ela passa por isso, ela tem um filtro pra agradar, digamos assim, essa cultura, pra tentar manter... o status quo, digamos assim. Então, nesse aspecto, eu tento concordar com ele. Agora, assim, há roteiros, há histórias que são feitas com personagens heróicos, digamos assim, com super-heróis, que o Batman não é super-herói, por exemplo, que não seguem necessariamente essa linha, né? Agora eu quero falar, eu tenho 1 minuto e meio. Né? Você andou cronometrando, foi? Vou fazer, não, na minha mente passou 1 minuto e meio pra cada um. Se você quiser, eu cronometro aqui. Tá ouvindo só mimimimimimimimimi. Agora é minha vez. Vai lá. Sabe que um discurso nada mais é do que intercalar de monólogo, né? Tá bom, você boa, sabe. Boa, está bem observado. Não, mas assim, eu só queria acrescentar o seguinte: falar de clichê, cara, é complicado, porque tudo é clichê. Se você for no TV Tropes, você vai ver que toda mídia que a gente consome é trope. Tirando um ou outro ineditismo, como o começo do surrealismo, o começo, sei lá, do modernismo, do movimento do jornalismo gonzo, tirando pequenos momentos de arrobos de genialidade, a grande maioria esmagadora do tempo são repetições dos mesmos temas, reiterações dos mesmos pontos, de forma diferente. O problema não é repetir o clichê. problema é ser pobre. O problema é não entreter. É não entregar um clichê bem organizado. Então eu concordo com você com isso. E é o que os super-heróis fazem. Não, tem super-heróis e super-heróis. O problema é que a maior parte das versões dos super-heróis para cinema são versões, e quando eu digo versão, eu digo levar de uma mídia para outra. São versões pobres. Os mesmos ditos super-heróis, em suas respectivas vídeos quadrinhos, tem seus momentos bons e tem seus momentos ruins. Podem ter momentos bons, mas continuam sendo pobres. Mas a ideia em si de ter super-heróis fabulosos é válida, pô. Entendeu? E é bacana. O problema é que a grande indústria, ela quer sempre ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é investir no massa velho, entendeu? No ponto comum. O problema é que ninguém entrega clichês bons. Eu acho que ser inocente o bastante pra pensar que uma empresa vai existir pra criar obras de artes fantásticas sem se preocupar com o lucro, com o retorno financeiro, assim, não adianta. Pois é. Mas tem como. O problema é que não é a regra, pô. É a exceção. Mas olha, se você pegar qualquer super-herói, eu vou apontar. Diga um super-herói que eu aponto uma história do caralho. Pode dizer, diga um aí. É até bom pra exercitar. Mas não é essa a questão. É a questão que é conceitual, entendeu? O problema é conceitual. Essa é uma outra questão. No momento que eles chegaram ao Brasil, que se popularizaram extremamente no Brasil. Então, antes já existiam, mas não eram populares. Que foi no meio dos anos 80. O que que aconteceu? O Brasil era tinha uma indústria gigante de quadrinhos, espetacular. Tinham quadrinhos extremamente bem feitos, bem desenvolvidos. Tipo, por exemplo... Aqui só tinha comédia, pô. Não, tipo as revistas da editora Vec, as revistas de terror da editora Vec. Extremamente bem escritas, Espectro, Sobrenatural. Eram obras-primas, eram obras de arte. E eles destruíram tudo, Mas isso, é que tá, não se sustenta. Mais um parênteses. A falta de concorrência não é atestada de qualidade. Antes disso, no próprio Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa. Nos anos 50, existiam as revistas mais criativas mais bem feitas, já criadas na história do mundo. Contos da Cripta, Vault of Horror. O que que aconteceu? Veio uma lei de código de ética e proibiu tudo isso. E o que que fez? Fez os quadrinhos de herói, essa coisa pobre, que é uma novela. Isso é quase como uma novela, é nível novela. Vagabundo, pobre, pra criancinha, e fez aquilo virar uma coisa mainstream, e é só aquilo, e acabou tudo o que existia. Simplesmente ficamos só com essa pobreza de criação e pobreza de espírito. Olha só, isso é o poder econômico predatório que existe. Não é só econômico, foi lobby. Mas o lobby se dá como? Nos anos 50 aconteceu esse lobby. Mas o lobby se dá com dinheiro, pô. Com dinheiro, não. Perfeito, então eu concordo. Então é o poder econômico. No Brasil não existia essa regulamentação, não existia essa lei. Existia, podia ter quadrinhos de super-herói, existia nos anos 70. A censura ao terror? Não, no Brasil não existia censura, não. Mas olha só. Não existia. Não teve um código parecido com o da sedução do inocente lá dos Estados Unidos? Não existia nada parecido com a sedução do inocente. Nível, não. Mas olha, no Brasil não existia isso, mas existiu, e assim como aconteceu com o cinema brasileiro também. Agora, um ponto que Léo comentou é importante. A falta de concorrência... Como é, Léo? A falta de concorrência não é atestado de qualidade. A falta de concorrência não é atestado de qualidade. É verdade. Mas isso também não implica dizer... que se uma empresa mais forte chega e impõe o produto dela e consegue ter mais sucesso, não quer dizer que essa empresa maior é melhor. A Coca-Cola, pelo fato dela ter destruído o Guaraná Dolly, não quer dizer que o produto dela seja melhor. Não estou dizendo que o Guaraná Dolly é melhor que a Coca-Cola, não é isso. Eu apenas estou dizendo que uma coisa não tem relação com a outra. Tá, mas e justamente não foi questão de falta de concorrência, porque nos anos 70 já existiam super-heróis, já existia tudo isso, já podia, já circulava nas bancas. O que aconteceu nos anos 80, eles deram um boom, foram pra Abril, e a Abril investiu muito em cima disso. Por quê? Porque é muito mais barato, era muito mais barato do que produzir um conteúdo nacional bem escrito, bem desenvolvido, não, era muito mais barato importar aquilo enlatado, vamos lá, joga de qualquer jeito, faz um pastiche e pronto, porque as pessoas vão engolir isso. E aconteceu, acabou com todo o mercado. Você quer me dizer, seja sincero, que os quadrinhos que existiam no Brasil, pré-Marvel, pré-DC, anos 70 e tal, eles eram todos os quadrinhos de terror daqui, obras de arte? Todos não, obviamente que não. Porque, não. Mas, estatisticamente falando, Uma porcentagem deles eram. Não todos. Nessa época já existia Dex, já existia Fantasma, Mandrake. Sim. Entendeu? Sempre existiu o enlatado. Sim. O problema não, a própria Marvel de si existia também. A sociedade muda, pô. Não, não tô foi lavagem que cerebral revistas... que conseguiram acabar com... eu tenho certeza que conseguiram acabar com ela. Eles conseguiram fazer lavagem cerebral pra todos... E quando você fala em lavagem cerebral, fica uma coisa muito teoria da conspiração. Tá. Aí fica estranho. Mas tá. Assim, não é eu compreendo o que você quer dizer. É um esquema predatório. Foi um bombardeamento de mídia. Está sendo. E é por isso que hoje, por exemplo, é por isso que hoje em dia os publicitários falam awareness. Sim. Né? É por isso que quando você entra em site de cultura pop... Todos eles, no meio do texto, tá cheio de palavra em inglês, né? Sim. Inclusive traduções literais, tipo... cagando tijolos, né? Sim. Tá entendendo? É. Então, assim, o bombardeamento continua, pô. Agora, também tem outro lado. Cabe aos formadores de opinião... Cabe à classe... Gostou da crase aí, de novo? Cabe à classe pensante do país... proteger ou não a sua cultura. Patrimônio. Sim, sim. E outra, deixa eu dizer um negócio. A forma com que a sociedade evolui é essa, pô, luta de classes. Só mudou para o nível das ideias, pô. Mas é empobrecimento, o problema é esse. Ó, a França, que é o paizinho lá, todo pombinha no cu, com seus negocinhos de culturinha. Termos em francês, essa xenofobia todinha aí. É a mesma França que na época da Bastilha lá, da Revolução Francesa, simplificou, enxugou no dito popular, asilou a sua própria linguagem, pô. O francês falado hoje é um francês de rua, simplório, da época da Bastilha. Assim como é o inglês. O inglês também é a mesma coisa. Se você pegar, o inglês perdeu o tu, pois né? O inglês perdeu as flexões verbais, porque agora você só tem duas flexões verbais. Então, assim, a ideia é que tudo é um fluxo, pô. A gente ruma pra uma língua global. A gente ruma pra uma... Infelizmente... Quer dizer que a gente ruma pro futuro de 1984? É. Não, de Aldous Huxley, pô. A gente não ruma pra 1984. A gente ruma pra Admirável Mundo Novo. Ah. Não sei. Huxley estava certo. Não, George Orwell. Infelizmente. Porque Aldous Huxley... O engraçado é isso, pô. Você já leram os dois? Mas eu acho assim que a gente... Mas eu acho que a gente tá, nesse momento, em 1984. Não, cara, não. Porque a gente não tá, a gente 1984. Tá chegando a 1984. Eu acho que estamos chegando. 1984 é um cautionary tale, né? Que não tem um termo correto em português, é uma parábola acautelatória, né? Não, pô. Caution é cuidado, né? Cautionary Tale, um conto pra você se ligar. Pronto, então é o termo em português aí, chegando. Qual é o termo? Um conto pra você se ligar. Cara, um bom nome técnico. Gíria de maloqueiro sempre resolve tudo. Resolve, claro que sim, pô. A gente tem que parar com esse negócio de... quer ver uma coisa legal, por exemplo? O bullying, né? Bullying, todo bullying. É. Como é bullying em português? Bulir com a sua irmã. Não, isso é pra vocês. Lá em São Paulo a gente não fala assim. Bullying é uma palavra portuguesa, pô. Bulinar, talvez. Não, bulinar é outra coisa. Bulinar tem um aspecto sexual. Bulir, existe o verbo bulir. Acho que é uma gíria, bulir. Existe o verbo bulir, mexer, exato. Pare de bulir. É português rebuscado do interior, rapaz. Agora o pessoal do sul não sabe falar o português? Por que é isso? O zoar, né, pode ser. Pare de zoar. A grande verdade é que 1974 é um conto pessimista escrito por um otimista. Enquanto Admirável Mundo Novo é um conto interessante, não vou dizer que é otimista, mas escrito por um pessimista. Pô. Aldous Huxley sabia que a gente vai arrumar para a sociedade do entretenimento, para merda. Enquanto George Orwell, ele desconfiava disso e quis botar medo. 1974 é uma parábola acautelatória nesse sentido. Ele busca exortar a gente pra que, se a gente não se ligar, a gente vai acontecer isso aí. Eu ainda prefiro um conto pra se ligar. Qual foi o último filme que você viu no cinema? Cara, o último filme que eu achei no cinema foi Thor. Tu achou Thor, Dimitri? Assistir adiantando, né? Obviamente. Não dá pra assistir sem adiantar. Então vamos falar de Thor. Agora, vem cá. Tá puta ruim, hein, velho? Não dá pra adiantar. Eu não gosto de quadril. Mas assiste os filmes. Não, ele gosta. Ele gosta de quadrinhos, sim. Ele gosta de quadrinhos bons. Ele gosta, Dimitri adora quadrinho, porra. Ele não gosta de quadrinho de super-herói. Você já falou esse nome. Recalque, velho. Não. Isso é recalque. Porque eu acho eles másculos, fortes. Olha isso aí. Não, é recalque. Não, ele tem uma coleção, é ele tem uma coleção gigante, pô, de quadrinho, pô. Eu tenho. X-Men, tá a porra aí, toda. Tem essa lixeira toda. Material de referência. Não, eu era obrigado. Aí é que tá o interessante. Eu me sentia obrigado a ler esse lixo, porque não existia mais nada. E assim, eu lia, mas querendo que terminasse logo. E eu tava falando, puta, termina logo esse lixo. Meu, é uma coisa esquizofrênica. É camarão, vamos ver o camarão, dude. Não, isso é uma. É quase que uma esquizofrenia, porque eu comprava aquele lixo e lia esperando, termina logo, porque eu não aguento mais. Entendeu assim? Não. Eu tô, cara, te falando sério, que... não tô brincando. Esse é um problema sério. É masoquismo. Preferia ler a Mônica do que ler o super-herói. Ah, eu também. Eu também. Então. Tá aí, eu sempre preferia a Mônica. Mônica é uma coisa muito mais honesta, na realidade, quando eu fiquei um pouco mais adolescente, eu parei de ler completamente. Mas assim, quando eu era criança, eu preferia a Mônica a qualquer outra HQ. Que na minha época era gibi, né? A Mônica tem uma característica interessante, que aí é que tá um bom roteiro, né? Como você foge do clichê e criar um bom roteiro difícil, de uma maneira mais difícil. Como que você cria um roteiro fácil? A minha pergunta, como você cria um roteiro fácil? Coloca lá um vilão. Mas a Mônica tinha... Tinha algumas fórmulas. Mas assim, como você cria um roteiro muito fácil e automático? Ele cria sozinho o roteiro. Sabe como? Simplesmente coloque um vilão na história, o bem e o mal. Acabou. É fácil, cria sozinho, se escreve sozinho. Pra roubar o pobre. Sansão. Não. Ou então, alguém faz alguma coisa e aí com Cebolinha ele tem que desfazer. Vamos dar banho no Cascão. Vamos ver qual é a invenção nova do Franjinha. A Marina redesenha. Os únicos desenhos da Mônica são 100% originais, sempre. São aquelas histórias do louco. E as histórias daquele dinossauro verde. A história do louco era massa. Sensacional. Porque... O Horácio é a viagem do Ácido, do Maurício de Souza. E a história do louco é a viagem dele na maconha, velho. Porque a psicologia é pura. Não, sem a menor dúvida. Mas de qualquer forma, mesmo as histórias que estavam seguindo aquele clichê de Cebolinha com plano, são histórias mais difíceis de serem escritas. Diferente de uma história de super-herói, que é uma coisa... Ele se escreve sozinha. Vocês tentem. Tentem um dia, vocês. Ó, você que tá ouvindo aí o podcast. Tente escrever uma história de super-herói. É uma coisa tão automática. O bem e o mal, se escreve sozinho. Thor, voltou. Thor, o filme. É bom, cara, eu não tenho o que reclamar. Primeiro, impressões gerais, Léo, por favor. Precisava de mais meia hora de briga, faltou porrada, tem que ter mais meia hora de combate ali, franco. Mais meia hora de roçou e o filme ia ser glorioso. Dimitri. No tempo que eu fiquei acordado, foi difícil ficar acordado, inclusive, mas pelo menos a Natalie Portman me fez ficar acordado em alguns momentos. Só eu acho que a lei de única coisa é mais que foca. Ninguém quer saber minha opinião, então... Não, sua opinião, diga, já. Você é o condutor, mano. Você é o condutor. Você tá então, tô conduzindo aqui, então. Vai lá, fala aí. Então conduza. Cuidado com o cima do muro também. Todos os filmes da Marvel, velho, estão seguindo essa formulazinha. Legalzinho, um romancezinho, uma açãozinha... E é isso, assim, até agora, inclusive o Vingadores agora tá indo pelo mesmo caminho. Não vai ser essas coisas todas não, vai ser chatinho. A diferença é que, eu acho, não vai ter o romancezinho, né? Porque eles não vão conseguir fazer romance pra todos os personagens. Sete casais é foda. Vai ficar complicado. Algum romancezinho vai ter. Alguém vai catar. Acho que não. Como só chama a menina lá? Assim, a Scarlett. O Homem de Ferro, beijo, Scarlett. Ele foi um padrão, pô. Ele gerou um padrão muito foda. O Homem de Ferro 1 eu acho ele muito redondinho mesmo. Os outros, a partir dele, que foi Thor, Hulk e tal, todos eles, sem exceção, sofrem o mesmo problema. Falta mais meia hora de porrada. Inclusive no Homem de Ferro 2. Tem muito pouco roçou, entendeu? A história é boa. Rapaz, tal, eu vou discordar de você, a gente tá falando de Thor, eu me lembrando bem agora, eu acho que o roçou que falta talvez seja o da Terra. Porque lá na terra do... Teve pouca porrada. Sim, só do gelo lá, que eu não sei o nome, da terra do gelo. O combate com os trolls, pô, além de Fafnir e tal. Foi, não foi 10 minutos não, pô. Não? Foi pouco. Então pronto, então foi pouco. Foi pouco, foi tec, tec, tec, umas porradinhas, foi pra lá, foi pra cá, atravessa dentro da besta, pronto. Na realidade, uma coisa é aquilo até que a gente já vinha falando, não tem como a gente acreditar que eles vão fazer um filme ousado, certo? Não tem como a gente acreditar que eles vão... Mas não tem o que ousar, pegar o Thor e... Porque muita gente, porque assim, muita gente reclamou, ah não, eles vão fazer um bárbaro, um viking, um cara de cabelo sujo, não sei o quê. Isso não vai acontecer. Claro, óbvio. O próprio Thor da Marvel não é assim, cara. Mesmo que fosse, uma vez que fosse transportado isso pro filme, isso seria amenizado, porque tem que ter o carinha considerado bonito, tem que ter, entendeu, o love story... A parte da terra ficou muito leite com pera, velho. Leite com pera mesmo. É. Frozen yogurt leite com pera. O Léo queria mais porrada, então. Muito mais porrada. 30 minutos assim de roçoi, matar uns humanos e tal, mais legal. Sabe? Eu vou confessar uma coisa. Eu não consigo assistir esses filmes de porrada. Eu começo a pensar outra coisa, eu começo a dormir, eu começo a pensar em eu tenho que, sei lá, botar o leite na geladeira. Agora me diga uma coisa. Não tem paciência pra isso. A gente já disse aqui qual é o melhor filme de super-herói. Mas que a gente já viu. Pô. Qual é o pior, então, agora? Dos filmes de super-herói que já vimos, qual é o pior? Elektra. Elektra é pior que os filmes dos anos 70. Aquele que tinha o Demolidor vestido de preto, entendeu? Mulher-Gato também, né? Certos filmes não contam. Por exemplo, Mulher-Gato da Halle Berry. Estão todos fora de concurso. Demolidor, Elektra, o Hulk, o primeiro Hulk. Não, como assim? O primeiro Hulk é bom. O Dang Lee é legal, cara. Bom, na minha opinião, na minha opinião, pô. Tirando o chefão final também, que não precisava de chefão. Não, na minha opinião, eu. Só falou uns quatro, pô. Todos esses estão fora de concurso. Eles não são nem... Eu não posso nem dizer que eles são o pior, porque, assim, eles estão... Sim. Debaixo da terra, entendeu? Eu gosto muito do primeiro Hulk. Acho um bom filme. Você quer filme da Zona do Agrião, né? É, porque então... assim, esses filmes muito horrorosos, a gente pode citar, sei lá, o Capitão América de 1980 e tanto, né? É. Quarteto Fantástico, dirigido pelo Roger Corman. Você conhece esse? É, aquele lá. Não foi nem lançado, inclusive. Qualquer Quarteto Fantástico. Lista Ordinária. Desses que estão dentro de uma nota entre 0 a 10, digamos, o pior. Se tirar a Elektra, Lista Ordinária. É porque Lista Ordinária eu não considero muito... É. Mas são super-heróis. É verdade. Cara. É. Alan Moore. É. Inclusive, eu reli essa semana, fantástico. Tá vendo? Alan Moore, tá aí, é um cara que ele podia ser mais bem aproveitado, mas não, ele fica escrevendo super-herói. O cara é um gênio, mas ele fica perdendo tempo escrevendo super-herói. Isso é triste. Foda. Isso é o fim. O cara é como se fosse um Orson Welles escrevendo super-herói. O pessoal fala. Fala mal. Dos filmes baseados nas obras do Alan Moore. Os filmes que eu já vi, assim, baseados na obra dele, não são tão ruins, não. Assim, tirando Liga Extraordinária, né? Você falou do Inferno. Eu não li... Prometeia. Eu não li do Inferno, mas eu já vi o filme, e o filme não é ruim. O filme é ok. O livro, o quadrinho é melhor. Sim, quase todas as revistas em quadrinhos são melhores. V de Vingança é melhor que o filme, mas o filme não é ruim. Entendeu? Mas Dmitry tá falando que Alan Moore é desperdiçado em quadrinhos. Eu tô desperdiçado. Que não, porque na verdade nos quadrinhos é que ele encontra a total potencialidade dele. Não, ele não é desperdiçado em quadrinhos, hein? Não, só um adendo aqui. Não disse que ele é desperdiçado em quadrinhos, ele é desperdiçado com super-herói. Se ele fizesse quadrinhos diferentes, quadrinhos, você com outro, você esqueça super-herói. Por exemplo, a Piada Mortal. A Piada Mortal é muito escrota, velho. Eu gosto, eu acho bem feito, eu acho legal, mas é desperdício, entendeu? É desperdício. Não faça super-herói, faça outra coisa, faça uma coisa realista. Para com esses caras musculosos de colã, para com isso, acaba com isso. O mundo tem que acabar com lixo super-herói. Isso é americanização do mundo. Acabe com os fortões de colã, por favor. Ó o Mazur, hein? Pronto, aí já não gosta do... Você sabe qual foi uma das piores obras do Alan Moore? Foi justamente um conto pornô que ele fez com a Wendy, com a Chapeuzinho Vermelho, com a Cinderela, não sei, Lost Girls. Então ele não é tão bom assim, então. Então vamos dizer que então ele... Eu não conheço, tá? Mas você tá dizendo... Então ele não é tão bom assim, ele tá usando... Vá atrás, não, é a crítica que fala. Eu não conheço, eu não li, mas eu já folhei. É assim, não me atraiu. Não me atraiu pra... Só pra registrar de cabeça. Do Inferno não é de super-herói. Certo. Deixa mais ou menos, tá? Vem de vingança. Um detetive investigando é uma forma de super-heróizinho americano. É uma formulinha americana. Aí você tá bem um contra o mal. Chega de bem contra o mal. Vamos criar coisa diferente. Vamos acabar com o bem contra o mal. Não existe nem bem nem mal. Existe cinza. Não existe o preto e o branco. Existe o cinza. Aí que beleza. Tá. Chega de super-herói. Chega de bem e mal. Então me narra aí três histórias cinzas, só bem rapidinho. Qualquer uma do Tales from the Crypt. De quem? Contos da Cripta. Qualquer uma deles. Terror, cara. Não é terror. Todo... Não é terror, é literatura pura. É primeira horror, linha. É homem versus desconhecido. Não, de forma alguma. Inclusive, não existe nada sobrenatural. No Tales from the Crypt, eles não priorizavam o sobrenatural. Eu tava numa noite aqui, zapeando na TV, e aí passou um filme... Eu não sei muito definir assim, terror, horror, suspense, eu não sei definir não, mas era mais ou menos assim, era com Leslie Nielsen. Creepshow esse filme. Tu já sabe qual é? Já sei qual é. O da televisão? Da televisão. Sensacional, que ele pega, né, e o cara na areia, o cara com a amante dele. Isso é uma obra-prima, esse filme. Esse é show. Esse filme escrito pelo Stephen King e dirigido pelo George Romero. É mesmo, E é uma homenagem ao Tales from the Crypt. Léo, procura esse filme, Léo. Creepshow. Creepshow. Bota o link aí no post, por favor. Tá bom. Então, esse é um exemplo de um filme bem construído. Eu gostei desse filme, eu achei interessante porque o cara é conhecido como ator de comédia, né? Sim, Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Ele antigamente ele fazia filme sério. E esse filme, ele todo ele ainda era... Nessa época ele ainda não fazia comédia. Esse filme é de 82. Esse filme, ele é o vilão do filme, né? Ele é o vilão. Que ele mata a mulher. Ele mata a mulher dele, o amante, e enterra eles. Não mata, ele não mata, hein? Não, é. Isso que é o mais interessante. Ele mata. Pô. Não, ele enterra eles até a cabeça na areia da praia e espera a maré subir. Só que ele põe uma câmera lá, filmando, ele fica assistindo eles sofrerem até morrer. Isso é matar, Dimitri. Não, ele não chegou a matar. Vamos ser. Tecnicamente, ele não matou. Dimitri. Não é homicídio culposo. Dimitri. Não é culposo. É doloso, na verdade. Claro que é doloso. É doloso, mas ele não matou diretamente. Matou diretamente. Bicho. Não, ele deu chance da pessoa escapar, né? Como assim, velho? Vou defender o Leslie. Sou fã do Leslie, defendo até a morte, Leslie. Vamos defender ele independente das circunstâncias, né? Sou advogado de defesa. Vamos a Polanski também. Ixi, Polanski? 13 anos. Não, Polanski é outra coisa. Diretor do caralho. Vamos entrar no Polanski aqui, então. O quê? Mas o que você acha? Não, diga assim. Não, ele está sendo irônico. Puta, diretor. Não. Isenta ele de estupro. Então, não se sabe essa história. Essa história é dúbia. Não se sabe. Não sabe se foi estupro. A menina confessou, pô. Não existe sexo consentido com um menor de 14 anos, pô. Mas no Brasil, hein? Época, no Brasil, hein? Peraí. Na gringa também, não, pô. Eu não tô defendendo ele. Eu não sei onde ocorreu o fato. Foi nos Estados Unidos. Foi? Foi na casa do Jack Nicholson, inclusive. Foi? Então. Então é. Nos Estados Unidos é, porque nos Estados Unidos acho que é 17. É bem escroto. É pior que no Brasil. É o caso também daquele produtor musical que matou a mulher, não teve um? Suspeito. Ué, o próprio O.J. Simpson também. Também, ele matou a mulher, é comprovado, ele matou mesmo. E tudo bem, não aconteceu nada, vamos... É, não sei se é comprovado. Mas aí... Não, foi comprovado. O sistema judiciário dos Estados Unidos é putaria, cara. Mas eles é, exatamente, velho, quem interessa... O sistema judiciário de qualquer lugar do mundo é putaria, velho. Veja, a minha pergunta é simples. Você acha que ele ser genial isenta ele de pagar uma pena? Não isenta. Então, agora, a questão é, será que essa história é verdade? Aí é que pois tá. É. Se ele aí for comprovado. Um sistema judicial pra isso. Pô, se diz que é verdade, que provavelmente deve ser. Não, mas não é assim que funciona. De repente. É assim que funciona. Mas de repente. No final das contas, é assim que funciona. O que é que vocês estão aí esperando do Cavaleiro das Trevas? Rises. Quebre o cu do Batman e ele morra. Seria a catarse. Vocês acham que o Batman vai morrer, o Bruce Wayne vai morrer e o Batman não vai morrer? Impossível. Eu acho impossível fazer olha, isso. Olha, Nolan... Eu acho que eles Nolan podem fazer isso, vão inventar uma desculpinha depois. Não. Não, eles podem deixar subentendido de repente. Bruce Wayne morre. Mais impossível ainda. Mas o Batman não. Essa é a especulação que rola na internet hoje. Mais impossível. Eu acho que isso é mais impossível. Aposto. Se for seguir a teoria do The Prestige lá, com certeza Bruce Wayne vai pro bico do corvo. E aí vão fazer um clone dele? Não, é porque é o seguinte... Explica essa teoria que é interessante. Eu conheço, mas explica aí pro pessoal. É, tem uma historinha que o pessoal tá taradinho na internet. Pessoal, eu sou viciado no Cracked.com, o site. Então, lá no Cracked os caras postaram o seguinte, que tem uma teoria na internet que tá rolando nos fóruns, muito interessante. A teoria é de que o terceiro Batman, que se você for puxar pelas ideias do filme, é que a lenda vive, independente da pessoa, e que provavelmente o Batman vai morrer. Aí assim, é mais complicada a teoria, tem muito mais dados que eu não consigo me lembrar, mas a ideia basicamente é essa, de que o Nolan tá fazendo um grande ato mágico com essa sequência de três filmes. Somado isso ao fato da DC querer fazer um filme da Liga, mas não querer fazer uma Liga com esse Batman realista, existe a teoria, o pessoal tá achando que o Nolan conseguiu carta branca pra matar essa trilogia e deixar ela fechadinha, entendeu? E que esse Batman, provavelmente, Batman morre no final e o Joseph Gordon-Levitt assume o manto. Mas assim, ele não vai continuar nos outros filmes como um herdeiro desse Batman. Seria um filme no qual o Batman morreria junto com o Bane, e o conceito de Batman terminasse o filme com alguém assumindo o manto de Batman e passando a bola pra frente. O conceito vive ainda, a lenda vive. Pronto. Eu acho, é interessante, é uma teoria interessantíssima, mas eu acho que as pessoas valorizam demais o Christopher Nolan. O nome do filme é Dark Knight Rises, né? Acende. É, o Cavaleiro das Trevas acende. E aí tem tudo isso, entendeu? Da ascensão do Cavaleiro das Trevas em si, não do Bruce Wayne. É. Eu acho que vai ser difícil o filme... Sinceramente, vai ser difícil o filme chegar perto do 2, que tem o Coringa, que é um personagem interessantíssimo, né? É. Não vai ter um personagem tão interessante quanto o Coringa. É impossível ter. Assim, detalhe que eu odeio super-herói, mas eu reconheço qualidades. Mas o Batman não é super-herói. Não, o Batman não, deixa, é super-herói, deixa. É pra criancinha. É pra criancinha também. Deixa, pra filminho, pra criança assistir. Todos os Batmans, o Coringa, tudo pra criancinha. Mas é uma pra criancinha. Mas o Batman não é super-herói, pô. É pra criancinha assistir o Coringa lá, tá legal, tá bacana. Júlio, o nome disso é masoquismo. Não. Mas olha só. Na carne. Cara gosta de se denegrir, pô. Isso são... Tá ligado aqueles caras que se chibata? Pronto. É porque eu assisto? Tá não. Chibatando. Não. Não, o Batman... Eu tô falando, o Batman tem seus méritos. Você tá se açoitando mentalmente. Eu sei que os ouvintes vão ficar com muito ódio, porque... tem que amar, você não pode falar não, mal não, de super-herói. Não, isso não existe, não. Mas é a minha opinião. Super-herói então, é uma coisa pra criança. Pronto, vamos... Duas coisas. Primeiro, uma ressalva ao filme do Batman. Quer dizer, ao filme não, porque ainda não passou o filme. Uma ressalva ao trailer do filme novo do Batman, que é no momento que Bruce Wayne tá numa espécie de cadeia, e aí ele ouve um barulho, ele sai assim, olha, não sei o que, ele pergunta, que diabo é isso, doido? Ele pergunta mesmo assim, que ele é nordestino. Que diabo é isso, doido? Aí o cara responde assim: Rise. O cara fala isso. Rise. É a resposta do cara à pergunta dele. Aí na legenda tem assim: levante. Como assim, velho? Ah. Rise é levante. Qual que é a outra opção? Como assim? Mas... Ascenda. Não, pô. Vê só. Eu tô ouvindo um barulho que deve ser de uma rebelião, certo? Deve ser isso que tá acontecendo. Aí ele pergunta ao cara: que diabo é isso, doido? Aí o cara responde: levante. É? O cara vai responder: uma rebelião, né? Erga-se. Levante. Nada a ver com nada. Como assim, erga-se? O cara tá em pé lá, pô, do lado dele. Vocês não entenderam, não, velho? Não. Vocês não acham anormal a resposta do cara, não? É anormalíssimo. Não é a resposta em inglês, mas é a legenda que tá errada. A legenda é entendi. Essa parte eu entendi. Eu só não lembro disso no filme. Que ele tá falando Rise. Tudo bem. Eu sei que levante pode significar rebelião. Mas. Não, mas a legenda deveria ser uma rebelião. Não, levante ele é um verbo. Levantar. Mas ele tá em pé, pô. Não, mas é porque... Bicho, eu tô em pé do teu lado. Aí eu faço assim, Dimitri, diabo é isso. Não, mas aparece ele em pé lá? Aparece. Está em pé, isso pô. Foi cortado de outro. Não. O trailer, as pessoas cortam as frases. Não precisa estar ele tá usando conexo termo, ele ao tá filme. Ele tá usando a palavra rise ali, naquele momento, não como verbo, na minha opinião. Mas aquele cara que falou rise como tá na mesma cena? Foi no mesmo corte? Ele tá usando ali como um levante. Um levante. O cara chega. Mas existe essa palavra em inglês? Existe esse sentido, levante? Porque eu sei que tem riot, tem unrest, mas levante. Porque o termo levante tem em português substantivo, né? Quer dizer, é uma rebelião, motim. Sim, exatamente. E acho que em inglês existe, acho que sim. Essa conotação para rise? Eu vou pesquisar agora. Eu acho, sinceramente... Tem upheaval, tem mutiny... Upheaval, unrest, mutiny, riot, que eu já tinha falado. Porra, tô sabendo, hein? Olha aqui, ó. Posso falar? Mas, posso falar? Diga. Cease to be submissive, obedient or peaceful. What? Again. Rise tem vários significados. Um deles é cease to be submissive, obedient or peaceful. Deixar de ser submisso, obediente ou pacífico. É, mas aí talvez seja... É, não, cola, total. Como assim cola? É a mesma coisa, pô. Então, cola. Então, mas o que eu tô dizendo é que tem dois caras em pés, aí o cara pergunta, o que diabo é isso? Aí o cara fala, levante. É um levante. É um levante. Você não fala levante. Apesar de inglês ser só rise, o cara não fala it's a rise, mas se você falar... Tô mal traduzido, pô. É, pô, fica dúbio, entendeu? Isso eu acho que estão dando atenção demais... Isso daí não foi pensado, isso daí é uma coisa... Provavelmente foi uma coisa que aleatória lá que aconteceu. Ah, não, tudo bem. E mas... no fim das contas é um filme pra criancinha. Enfim, a gente perdeu o fio da meada, né, velho? Eu sempre achei o Mega Drive o melhor videogame que existe. Opa, olha isso, é importante. Porque a maioria prefere Super Nintendo, né? É, eu sempre achei os jogos do Mega Drive mais envolventes. É, eu sou suspeito pra falar porque eu tinha Mega Drive. E assim, quando você é criança, você não tem muita escolha. Você diz, mãe, eu quero um videogame. Aí ela lhe dá o que ela quiser, né? Um videogame genérico, né? É, papai, eu quero um videogame. Aí ele lhe dá o que ele quiser, né? Tipo... Não, e o pior é que assim, eu recebi um Mega Drive, fica feio. Não, os meninos da rua já tem um Super Nintendo, aí você tem um Mega Drive pra ser diferente. Eu falei, eu queria ser igual. Na época que eu queria um Mega Drive, foi praticamente outro parto, assim, porque eu já tinha um Master System, mas aí veio a evolução dos consoles, né? É... E aí mãe, eu quero um videogame novo, eu quero o Mega Drive. Aí ela, mas você não já tem um aqui? Olha mesma aqui, coisa, mesma lá, coisa, igual. Né? Eu, não, porque esse novo é melhor, aí foi... Mas teve um certo ponto que ela me deu, mas assim, não foi simplesmente um trabalho, me dar e foi um grande ganhar. Trabalho. É. Mas era aquele Mega Drive que vinha com o Sonic na memória? Era. Eu tinha o primeirão, que vinha com o Altered Beast. Sensacional. É, Altered Beast é massa. Não, na realidade o meu veio com o Altered Beast. Patola, Altered Beast. Altered Beast. Na realidade, a gente chamava Altered Beast. Altered Beast. Não existe inglês jogo de videogame. A gente pode falar aí altos nomes, tipo Rise, Establishment, Con Man. Mas foi falar de videogame, é Altered Beast. É, Sonic, isso aí. Horiyuki, Hadouken. Não, Horiyuki não. Era, como era? Shoryuken. Tudo vira Tiger Uppercut. O Sonic, legal. Harek Fu. Sonic Boom era Harek Fu. Eu não consegui entender Sonic nada daquele videogame, na verdade. Alex Fu. O Cocó Corecó. Caps, caps, capsug. É ataque das curias. Ah, o melhor é o Tiger Uppercut, era Tiger Robocop. Teve comunidade do Orkut. É, pô, essa aí era mesmo. Isso era que nem o... E aquela joelhada do Sagat, pô. Sai daqui. Isso era que nem aquelas paradas dos filmes japonês, do seriado japonês da Manchete, né? Que sempre, que às vezes a abertura, ela não vinha com a música traduzida. Ah, sim. Aí você aprendia os fonemas versão, e aí você já vai... Que aí tem o cara tossiu, né? Não existe coisa mais espetacular que o cara tossiu, a versão do cara tossiu. É, o Pinto urinou. Salame, pô. Como é que era? Mas assim, é claro que ele elaborou a letra e tal, não sei o quê. Mas quando, quando a gente era menino, quando a gente era moleque, que acompanhava lá, era qualquer coisa... Que a gente pudesse falar, entendeu? Era o cara que... O pior não é isso. Era qualquer coisa. E fazer parte do grupo de gente que curte anime, mangá, né? E tal, andar com essa turma. E você saber a letra dessa música, pô. O Panayaki Atukira. Meu irmão, você merda é uma merda. Não, eu nunca soube as letras em japonês. Mas assim, eu cantava assim. Canta aí com o seu sotaque japonês aí. Não, o pior é porque agora eu só tava me vindo a versão funeral. Não, mas canta aí que ficou legal. Canta aí, interessante. Jaspion, o Gnayaru Ouro Jaspion. O Galaxy. Bota a vinheta aí, ó. Não, a do Jaspion. Não, essa vai. Não, a do Jaspion, pô. Eu gostava mais da do Jaspion. Não, essa é boa. Do Jaspion. Não, essa é do Dai Leon, pô. Não, mas essa é mais raiz. Essa é sensacional. Dai Leon. Dai Leon. Ah, é? Ah, então tá. Ah, não. Como boy, pô. Camomboy. Ah, sim, olha aí. Será Tokioro Camomboy. Parece que Silvio Santos cantando, né? Camomboy. Aceite, Totoro. Aí eu cantava assim, uma caçada morunga. É mais ou menos isso, era? É, cara, mas assim, é porque música tokusatsu é foda. Como é que ele fala, Léo? Como é? Ah, não é porra nenhuma, peraí. Tu não sabe a letra, porra? É o sono, meu amigo. Eu sei um monte de letra. Aí, a desculpinha barata. Desculpinha, ele tá com vergonha. Uma caçada morunga. Olha, meu aniversário. Eu vou usar essa carta. Estou cansado. Não, mas assim, tô, eu não gostava muito do Jasper, não, cara. Eu gostava muito de Jiraiya. Ah, Jiraiya era legal. Eu gostava do Spectrum Man. Esse é o sensacional. SBT. Como era? SBT tem envergadura moral. Exatamente, eu concordo com o Léo. O quê? SBT não tinha envergadura moral pra passar caráter. Não, peraí. SBT, ó. Nosso caráter. Eu tenho essa frase clássica que eu criei. Nosso caráter foi moldado a Silvio Santos, Chaves e Bozo. Ixi, não, Maria. Não. O caráter Show da Xuxa, moral. Coquetel e Globo. Fantasia, é? Coquetel com Miele. Ah, e qual era o outro? Qual que era o outro? Globo Esporte. Globo Esporte. Eu era um menino que corria na rua, meu amigo. Jogava bola. Eu também. Julinho, inclusive, foi jogador de futebol aí, amador. Que é isso, pô? É, bem pouco tempo, quase. É, é o próprio. Quase nada, de verdade. Atenção, preparem as pedras. Vai lá, manda. Matrix 2 e 3 são legais pra caralho. Nossa! É, eu não posso falar nada, porque eu também gostei. Nossa! Mais do 2, não do 3. O 3 é chato, o 2 é bom. É porque o 2, é o que eu digo a todo mundo, o 2 é um filme de luta. Todo não, Matrix é um filme de luta. É um filme de luta. Todos os Matrix são filme de luta. Exatamente. E aquela lutinha tosca, inclusive. Mas lutinha é um filme de luta, de madame, de dondoca. Porque assim... Eu gosto de filme de luta, pô. Eu também. Porque assim, muita gente fala, não, Matrix 1 é lindo e tal, não sei o que, perfeito, 2 e 3 são uma merda. Não é verdade. Matrix, assim, é um plot raso, pô. Agora, teve... É um plot raso querendo ser profundo. Fingindo ser profundo. Pronto, esse que é, isso tá que é o problema. Você tá falando glossolar ali, é você tentar entender sentido no lance lá do arquiteto, pô. Ele não fala coisa com coisa. Ele não fala coisa com coisa, exatamente, e aí as pessoas analisam aquilo como se fosse... Não, como se fosse profundo. É a mesma coisa do final do The Prestige, do Nolan, que o Michael Caine fala, agora você está procurando, aí você fica, puta merda. The Prestige não. É, o nome do filme é The Prestige. Como é o nome em português? Não, você tá falando do Inception. Não. Do The Prestige, que também tem o Michael Caine. E também tem o Michael Caine, Ah, é, pô. Eu não Michael Caine faz todos os filmes do Nolan. Ele é o mestre do Wolverine, pô. Não, ele é o mestre do... Do Wolverine. É, do Wolverine. Ele é o que arma as coisas do... Batman é o cara mal, pô. Eu não lembro. Não, pô. É o contrário. O Batman é que são gêmeos. Não é gêmeos, não. Que gêmeos? São gêmeos. Não, não entendeu o filme, então. Eram clones, ele fabricava clones dele só pra matar. Não, era gêmeo. Não. O Batman tinha gêmeo. O Batman, ele tinha um gêmeo. O Wolverine fabricava clone. Ah, é verdade. Porque o Wolverine viu aquele truque da bola, que, assim, aquela cena, inclusive, é fantástica, porque... Cara, que filme. É um truque simples, assim, não tem nada de tecnologia, né, entre aspas. É. E aí o cara faz, como é que pode? E aí ele vai atrás de um aparato super ultra tecnológico pra tentar reproduzir, pelo menos em tese, a história da duplicação, né? É. E é bem interessante. Mas assim, no final, o que acontece? O Michael Caine, ele fala, quando o cara vai preso e tal, aí ele fica lá, tem um negócio, numa viela lá, sei lá, na viela do teatro. Aí o Michael Caine, agora você está procurando, tipo, como se tivesse alguma coisa que você tivesse perdido. Inclusive, a minha primeira reação foi voltar e ver o filme novamente pra ver se, tá ligado? Se eu tinha perdido algum truque, se tinha alguma coisa assim, mas não tem porra nenhuma, velho, é só uma frase... É só o gancho. Escrota. É o final do Homem Duplo, pô. O final do Homem Duplo. Final do Homem Duplo, a mesma viadagem. Aquele discursinho no final, que ele pega as plantinhas lá e olha pra cima. Eu fiquei... Aí você fica de cara assim, você faz... Como assim? Será que eu não prestei atenção direito? Será que tem alguma coisa? Aí você volta e você vê aí... Não, velho. Mesma isso coisa. Isso é uma técnica de roteiro sórdida, né? Pra... É, sórdida. Pra dar uma profundidade maior do que o que aquilo assim, realmente ele fez um pouco isso também no Inception, o Nolan. Ele fez um pouco isso no Inception. Mas... Menos, né? Só que assim, eu achei mais legal ele ter deixado o final em aberto. Foi simples, cara. O Inception é um filme elegante. É, pô, o Inception foi melhor. O The Prestige foi escroto porque ele fez eu ver o filme de novo, tá ligado? Você está procurando. Mas você final não do... sabe o que você está vendo. Eu, como assim, velho? Porra, que é isso? O final do Inception tem um quê de Blade Runner, né? Aquela dúvida, total. Exatamente a mesma dúvida que ficou no Blade Runner, ficou no Inception, e da mesma forma, apresentado da mesma forma. É, mas aí é aquela história, reciclar ideias. Reciclado, total. Tem uma coisa que é uma unanimidade que eu não suporto, é futebol e assistir esportes em geral. Eu não entendo como as pessoas assistem alguém fazer exercício. Isso é uma coisa que não me entra na cabeça. Porque se você se exercitar, é uma coisa. Agora, pra que você assistir? É a mesma coisa que você assistir alguém, sei lá, jogando videogame. E pior, porque jogando videogame ainda é uma coisa que muda, né? É uma coisa que ainda você vai ver coisa diferente e tal. Mas o esporte não, é tudo aquela mesma coisa. Você ganha, perde ou empata. Então, assim, é uma coisa tão pobre de possibilidades, tão... que eu não entendo como isso é uma unanimidade no mundo. Rapaz, é porque você não assistiu o Vasco Flamengo. Quarta-feira. Tá. Então agora pronto. Agora pronto. É porque você não viu o que o David fez. Agora pronto. Se você tivesse visto o que o David foi capaz de fazer, você faria. Realmente as possibilidades são infinitas. Rapaz, o futebol é uma caixinha de surpresa. É um espetáculo. A outra coisa que eu não entendo no futebol é essa coisa das pessoas assumirem pra elas, né? Ah, ó, a gente ganhou de vocês, a gente... Isso daí é uma coisa que criaram pra criar um falso sentimento de... Não, pra criar um falso sentimento de grupo, que não existe grupo nenhum, não existe o time tal, aquele time tal não existe, é um simplesmente meia dúzia de pessoa que tá lá chutando uma bola num pedaço de madeira, é isso. Não, entendeu? Na realidade existe, pô, existe não, sim, pô. Não existe, a gente não ganhou de vocês, não, não existe. A gente enfiou a bola em você. Na não realidade, existe. Na realidade, isso. Existe. Não. E se você pensar que, assim, é, vamos dizer, o torcedor paga o ingresso para ver o time dele, aquele ingresso é revertido em dinheiro para o clube paga o salário do jogador que joga. É um ciclo, pô. Ele é parte daquilo, pô. Ele é parte daquilo, um time, ele é uma peça de manipulação, pô, mas pra assim, ganhar dinheiro, só pra isso. Um time sem torcedor, ele não sobrevive, pô. É, tanto que o Santa Cruz na Série D do Pernambucano arrasta 60 mil pessoas, meu. É. Tá a sorte do time, eu tenho dó do torcedor, não, é entre amor, aspas. Pô. Eu tenho dó do cara que acha que ele é alguma coisa lá. Assim. Por que que ele escolheu aquilo? Não tem nada, não tem sentido nenhum. Isso pra mim é uma coisa surreal. Não faz sentido. A minha pergunta é, por que que você gosta desse e não gosta do outro? Porque esse... É, você se identifica mais com ele. É o mesmo fundamento da religião. É uma coisa cega, sem sentido. Não é cega, pô. Só porque você não vê sentido, não quer dizer que não exista. Pode ser cega, mas não necessariamente é. Pode ser, exatamente. Na maioria das vezes, talvez até seja cega, mas uma pessoa pode muito bem. Ah, hoje eu me identifico com o clube A. Amanhã eu me identifico com o clube B. Mas por que você se identifica? É simplesmente meia dúzia de pessoas chutando uma bola no pedaço de madeira. Não, pô. Basicamente não, é isso. Não, pô. Porque é um time, pô. É identidade, pô. O ser humano, ele precisa pertencer. Qual é a diferença desse do Corinthians, se você deixar do eu falar, Palmeiras? Se você deixar eu falar, eu posso tentar lhe falar. Mas se você ficar falando assim, eu não posso. Vai lá. São várias coisas, pô. Seja pelo fato, por exemplo, no caso você citou o Palmeiras. O Palmeiras é um time da colônia italiana de São Paulo. Então, normalmente vai ter muitos torcedores daquele pessoal. A portuguesa de São Paulo. É o pessoal da colônia portuguesa. O Corinthians são os vagabundos... Corinthians, o pessoal da colônia penal. Da colônia penal. Entendeu? Não, então, assim, é assim, é a identificação, cara, pô. Você sempre... Como você se identifica com um grupo. O futebol, ele remete à infância. Ele remete à infância. Também tem muito isso, é. Olha, todo mundo escolhe o seu time quando é criança. Todo mundo que resolve ter time escolhe o seu time quando é criança. Então, aí você tá dizendo... com o time, entendeu? Então aí você tá dizendo que é uma escolha cega, porque quando você é criança você não tem discernimento. E aí você fica com isso pro seu futuro. Mas você leva isso pro resto da sua vida. É uma escolha de coração, pô. Aí você escolher um time de futebol é uma escolha que você faz em tenra idade, assim como muitas outras. Normalmente, né? E geralmente ela é correlacionada aos fatores ambientais que você tem. Às vezes você escolhe um time que você vai por causa do seu pai. Às vezes por causa da sua mãe, às vezes pra fazer raiva ao seu pai. Às vezes porque mãe, o time foi campeão. Por causa do vizinho, do primo, do tio, do time foi campeão, entendeu? Mas o fato é que você escolhe um time e normalmente você fica com ele. Porque isso é uma das coisas de futebol, entendeu? É você escolher um time e ficar com ele. Existe um conjunto de regras que você se filia. Você pode não se filiar, obviamente, tudo bem. Mas o que eu acho errado é você recriminar quem se filia àquilo. Não é recriminar, mas é simplesmente uma coisa sem sentido. Cara. Não é recriminar, você, é sem sentido. Tudo bem que é uma você coisa não vê pobre sentido, de espírito. Mas existe um sentido, pobre. Pô. Só isso, 90 bilhões quer fazer, faz. 180 milhões de pessoas não pode estar errado, pô. É, 180 milhões de moscas comem merda, vamos comer merda também. Sim, pessoas. Se você quer comparar pessoas com moscas, eu paro de discutir agora. Aqui não faz sentido, entendeu? Não, olha só. Calma. Olha só. Pra mim, não faz sentido. Eu gostaria de entender o sentido. Eu ainda não entendi os argumentos de vocês. Porque você não sinceramente, se dispõe a entender, pô. Não, sinceramente... Não... Uma coisa é você querer pra si. Outra coisa é você querer impedir que as pessoas... Não é impedir. É ótimo que tenha. Ah, então tá bom. Ótimo, pode ter a vontade, entendeu? Não, o que eu sou contra é porque a maneira que você coloca é como se... É como se as pessoas estivessem doentes. Eu acho que não é um malefício. Eu acho que não é até um benefício pra sociedade, porque isso daí preenche a mente vazia, vamos dizer. Pra, na minha opinião é essa. Futebol e religião é a mesma coisa pra mim, tá? É a mesma coisa. Eu não entendo quem gosta de filme iraniano. Eu odeio filme iraniano. Olha, isso aí é... Pra caralho. Isso aí é... Eu tenho vontade de enfiar a chave do meu carro na minha uretra. Toda vez que eu penso, rapaz, doeu em mim aqui agora. Então, assim, pra você ver. Mas eu entendo quem gosta, pô. Porque eu acho que atitude compassiva. Eu não vejo graça, mas tem quem veja. Eu sei, mas eu gostaria de entender. É que aí que tá, eu não consegui entender. Tolerância, cara. O problema é esse. Talvez se você for mais tolerante, você vai entender. Se você puder desenvolver mais uma empatia. Às vezes você não precisa nem entender, pô. Você pode simplesmente. Eu respeito, entendeu? Respeito. Não, respeitar, não beleza, entender, é o de menos. Até se você não respeitasse, meu amigo. Não, simplesmente não consigo. Ia ficar entender. Difícil conviver na sociedade, né? É. Eu acho que é porque você tá colocando muita gente num barco só. E na realidade são vários barcos. Tá entendendo? Assim, acho que você tá tomando todas as pessoas que gostam de esportes nos. Tá comparando todas essas pessoas aos fanáticos, aqueles fanáticos que vão pra porta do clube, quebrar carro de jogador, que matam entre si. Não, de forma alguma, não. Eu acho que você tá colocando todo mundo nesse saco, não é assim. Eu posso responder isso, antropologia responde, macacos bonobos, basicamente. O homem, ele é um animal social, ele precisa de grupos. Como nós somos socialmente evoluídos, a gente tem grupos de acordo com cada nicho que a gente frequenta. A resposta, inclusive, é chata. Falando nisso, né? Que a resposta é chata. A gente precisa pertencer a grupos. Inconscientemente, a gente se filia a grupos. Não, é só você explicar aqui. Você pode gostar de rock e futebol. Aí, Júlio gosta de rock e voleibol. Aí, Dimitri gosta de pagode e voleibol. Aí... A gente vai se juntar nesses nichos que a gente tem, que são comuns. Parte comum, exatamente. É basicamente qual isso. É o problema da dinâmica de grupo? Antigamente os grupos se matavam porque eles competiam por terreno, alimentação e fêmeas. A gente foi evoluindo, dizendo, não, ao invés de se matar, a gente se humilha reciprocamente. E aí depois disso, porque nós precisamos guerrear também, nós precisamos dar vazão à nossa agressividade. O ser humano é agressivo. E aí a gente foi criando jogos ritualizados, pô. Foi ritualizando a coisa a um nível tal em que ninguém mais precisa morrer pra que a gente dê vazão às nossas agressividades. Alguns ainda precisam, porque tem os loucos lá, os radicais, malucos, né? Mas o radical sempre vai existir. É uma exceção, né? É uma exceção. É a exceção que confirma a regra, de toda forma. Mas a ideia é que a gente precisa, como um grupo, ter jogos ritualizados, eventos ritualizados, competições ritualizadas, na qual a gente possa extravasar a nossa agressividade. Futebol é uma guerra simbólica, pô. Não, eu achei genial essa sua definição, é perfeita. Não, a definição antropológica é essa, pô. Não, perfeita. Não tem nem argumentos. É a melhor definição que eu já vi, assim. Eu entendo o motivo, entendeu? Mas eu não entendo como a pessoa esclarecida isso ainda gosta, entendeu? Esse é o meu problema, é isso que eu não entendo. Entendeu? Entendeu? Eu não tô querendo ser chato, entendeu? Eu tô entendendo. Você foi genial, também. Perfeito, eu concordo totalmente com sua explicação. Mas eu respondo. Porque ser esclarecido é principalmente se conhecer, pô. E eu ser esclarecido quer dizer que eu sei da minha condição de homem, pô. E ser um homem é você ser um homem total, pô. Você tem que se conhecer como todo, se aceitar como todo. Aí entra aquele negócio de teoria mágica que a gente tava falando, né, Júlio? É verdade. Homem e tal. Existe um lado anímico meu que gosta disso, que precisa disso, pô. E é bom alimentar isso da melhor forma possível. Tantas formas eu poderia realizar esse meu lado anímico, eu resolvo realizar ele da forma mais salutar possível, que é com as nossas guerras simbólicas. Eu também luto a arte marcial, entendeu? Sem ferir ninguém de verdade. Perfeito, não, perfeito. Tá, ótima definição. São formas ritualizadas de se tornar total. Eu não tô dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém, eu só tô dizendo que eu procuro ter mais consciência desses aspectos. E eu acho que assim, da mesma forma que você não vê, eu acredito que você não vê graça, nem entende isso aí, porque talvez você realize os seus jogos de guerras simbólicas, ou você simplesmente não tenha necessidade de realizar essas mesmas atitudes ritualizadas. Por N fatores, pode ser que você sinta prazer de outra forma, pode ser que você sinta realização de outra forma, pode ser que você dê vazão, de repente, de forma artística, a uma agressividade. Quem sabe? Isso aí é individual seu. Agora, e tem gente que não é assim, cara. Olha, agora depois dessa, eu realmente não tenho nem mais palavras. Eu acho que, sim, conseguiu definir, assim, conseguiu ser claro. É grande e chata, né? Não, mas... foi uma resposta clara, assim, foi uma coisa perfeita. Acho que que até encerrou o assunto, inclusive. Perfeito, agora totalmente concordo com isso e agora eu vou até pensar duas vezes antes de... É, se for torcer pra algum time, não torcer pro Flamengo, não. Não, torcer pra algum time. Isso aí é complicado. Isso daí serviu até pra eu me afirmar novamente o meu ódio pelo futebol. Mas assim, pelo menos agora eu entendo totalmente os motivos, né? Você entende totalmente porque Júlio e Léo são idiotas, né? Okay. Não é questão de idiota, é questão de... Só porque ele conhece a gente, tá vendo? Eu tô disfarçando, se fosse, né? Se fosse desconhecido, aqueles idiotas. Aqueles idiotas, exatamente. Mas vai ter que disfarçar, né? Mas assim, agora eu entendi os motivos. Dá pra entender. Se bem que assim, analisando direitinho, eu acho que você descarrega sua agressividade dos quadrinhos de super-heróis. E você pensava que acabou, hein? Não acabou não, Dimitri. Não acabou não, ó, podcast. Não acabou ainda? Parece mesmo que não. Com toda essa reclamação que tivemos, toda essa discussão acalorada. Vamos continuar discutindo aqui. Que agora é a hora da chuva de pedras, Dimitri. Chuva de pedra. Dimitri, explique aí, por favor, para os ouvintes, o que vem a ser a chuva de pedras. A chuva de pedras seria basicamente a sessão em que nossos ouvintes vão participar e tacar pedras nos pobres participantes deste podcast. Boa, boa. Tacar e levar de volta também, se for o caso, hein? Sim. Ai, ai, ai. Vamos lá. E a gente tem alguma pedra aí? Alguma pedra caiu aí no nosso... telhado? Olha, Júlio, na verdade não foi pedra, tá? Assim, como a gente está começando, a gente não teve muitos comentários, né? Uhum. E por enquanto, o pessoal que comentou gostou bastante do que ouviu. Né? Então eu vou ler aqui o comentário do Edgar Franco. Ok. Ele comentou na página do Facebook, também tá valendo, tá, pessoal? Vocês podem comentar ou no site ou na página do Facebook. E o que foi que ele disse? Vamos lá, o Edgar Franco disse: parabéns pela proposta, curti, meu trabalho está à disposição. Poderia ser o tema de minhas pesquisas e de minha arte, o pós-humanismo. Edgar, eu acho que vale a pena, a gente vai conversar, acho que é um tema muito interessante, né? E eu acho que vale a pena a gente abordar, fazer um programa sobre isso. Não é muito conhecido, inclusive é um tema que bastante obscuro, então acho que vale a pena a gente pensar nisso. Vamos conversar sim. Vamos perguntar pro nosso nerd mor Léo, né, sobre o que é o pós-humanismo, porque eu não sei o que é. Eu vou confessar, um pouco, mas eu também não conheço muito, não conheço. Mas aí o Léo, que é o especialista em todos os assuntos, ele vai poder responder sobre isso. E o Edgar também, né, obviamente. O Edgar, claro. E no site, Dimitri, o Rodrigo Semente deixou um comentário também. Opa, lê aí pra gente. Ele fala: bom dia, desbravadores do Surrealmente. Gostei bastante do segundo episódio. A qualidade inicial de vocês está acima da média de outros podcasts. Muito obrigado. Estamos lisonjeados. E assim, bom dia para você também, apesar de que agora, nesse momento, no Brasil, não é de dia. Isso é um detalhe, né? Mas, bom dia. Quanto ao assunto, o Mega Upload tinha diversos problemas quanto à pirataria, como não fornecer cancelamento fácil do documento pirata, sonegação de impostos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E aí, Dimitri? É isso mesmo? Eu concordo. Isso daí, eles usaram esses outros motivos também, né? Uhum. Pra poder fechar o Mega Upload. Mas eu acho que foi mais um bode expiatório pra criar uma grande lição de moral contra a pirataria. Mas como eu disse até no comentário do Rodrigo aqui no próprio site, é em vão, né? Porque cai um... e surgem 10. É verdade, é assim que a internet funciona, né? Aparentemente. Mas o que mais que ele falou, Júlio? Ele ainda continua aqui. Claro que o grande ponto para o seu fechamento, o fechamento do Mega Upload, que é o que a gente tá falando aqui, né? Foi a pirataria. Sem ela, as coisas dificilmente teriam tomado a proporção que tomaram. E aí foi o que o Dimitri acabou de falar mesmo, né? É tipo um cala-boca, né? Cala-boca que eu... Não, uma espécie de cala-boca a quem tentar fazer um site estilo Mega Upload, né? É o chamado cala-boca, é uma gíria. Não sei se no resto do Brasil ela existe, mas é o... É aquele dinheiro que você paga pro cara não falar, tá entendendo? É o chamado cala-boca, que no caso não foi dinheiro, né? Foi outra coisa. Foi cadeia mesmo. O Rodrigo continua. O segundo ponto que achei que ficou faltando era comentar sobre os piratas modernos, com seus barcos minúsculos e tripulações armadas até os dentes e que abordam inclusive barcos petroleiros, barcos comerciais, Dimitri. Imagina aí, a gente realmente não lembrou desses piratas modernos, né? É, isso é até porque, um problema assim, você sério, né? E Léo ficaram muito na questão dos piratas... Virtual. Isso, nos piratas virtuais. E eu até puxei um pouco o conceito de pirataria de barco, né? Com o filme lá que eu falei, o Simba e tudo mais. Pirataria raiz. É, a pirataria moleque. Moleque demais. Mas na hora de falar dos piratas modernos, a gente esqueceu totalmente que eles existem. E eles existem mesmo, já vi documentários sobre isso, sim. É verdade. E aí, ele termina, o Rodrigo termina dizendo valeu e preparando para ouvir o terceiro episódio. Oh, legal, Rodrigo, legal. Espero que você tenha gostado também do terceiro episódio. É esse aqui o terceiro, não? Não, esse é o quarto. Não, esse é o quarto. Esse é o quarto. Terceiro então, é o surrealismo. É verdade. Rodrigo. Comenta de novo aí, Rodrigo. Olha aí, cara, episódio 3 já tá no ar. A gente já tá atrasado aqui pro quarto. Como sempre, atrasados. E cadê o seu comentário? Já não gostou muito do terceiro, foi isso? Se não gostou, fala também, pô. Escreve aí, dizendo, ficou uma bosta e tal. Quarto agora, é por isso que o nome desse quadro é Chuva de Pedras. É pra isso, é pra vocês. Taca pedrada. Pode falar que a gente recebe as pedradas de bom grado. E temos mais um comentário no episódio 3, né? Sobre o surrealismo. Opa! Temos um comentário do Rafael Oliveira. E o que é que ele diz? Excelente programa. Aprendi bastante sobre o surrealismo. Um tema que não conhecia muito, só conhecia um pouco de Salvador Dalí. É, acho que quando fala surrealismo as pessoas... Será que ele tá falando do pintor ou será que ele tá falando do Salvador Bahia, hein? Ele pode estar falando daquele Salvador Dalí, né? Daquele lugar lá. É, talvez um cara que se chama Salvador, né? Não, uma pessoa que de repente salva. De repente um salva-vidas, por exemplo. Ah, tá. Põe um tibum aí, um... Por favor. Você chutou a bola pra piada ruim, né? É, desculpa. Bom, vamos lá. Continuando aqui a mensagem do Rafael. Façam outros programas sobre estilos diferentes de arte. O podcast está muito bom, divertido e informativo na medida certa. Vocês ganharam um ouvinte fiel. Opa! Oh, puxa. Então fala o seguinte, como é o nome de Rafael, né? Rafael, por favor. Rafael Oliveira. Senhor Oliveira, já que o senhor é ouvinte fiel, faz o seguinte, clica no AdSense aí, por favor. Obrigado. Olha lá, querendo manipular os... Dimitri, qual é a nossa página no Facebook, Dimitri? Vamos fechar esse negócio que eu tô com sono. Vamos lá. Página no Facebook, facebook.com/surrealmente. Entre lá, comente, sempre tem coisa nova. Pode comentar por lá também que a gente vai ler aqui no programa. É verdade. E a gente tem o Twitter também, não é verdade? Tem o Twitter que tá morrendo, né? Capenga, assim, o nosso Twitter tá morrendo, né? Coitadinha, tá capenga, não é atualizado, mas quem sabe um dia, com muita fé na força, muita esperança. Isso, a esperança é a última que morre. Esperança, tem que sempre ter esperança, né? Qual que é o nosso Twitter, Júlio? @surrealmente. Simples assim. Simples. Né? E tem o site também, né? Tem o site, que é www.surrealmente.com. Que é onde você pode também comentar, não é verdade? É, e detalhe importante, o site é apenas .com, hein? .com. .com. E assim, não sei nem porque a gente tá dizendo, porque você não tá anotando, né? Não tá anotando. Óbvio. Mas assim, surrealmente, você entra lá no Google, surrealmente.com, tá, pá, somos nós. É, se digitar surrealmente no Google, a gente tá lá, né? É, e assim, é bom entrar no site porque também temos artigos de textos, né, artigos mais engraçadinhos do nosso mestre nerd, nosso mestre maior, Leonardo Almeida. Grande Leonardo. Que faz um trabalho fenomenal. E tem também o nosso feed do iTunes, né? Que tá no link. Tá no link. Não aí no podcast, falar é. Não vamos falar o feed mesmo, porque ninguém vai anotar. Se você anotar o feed do iTunes, você tá de parabéns. É. Mas não adianta. Ninguém vai anotar. Então entra lá no site, copia lá o feed. Não é só do iTunes, tá? De qualquer leitor de isso, de, isso. A gente fala tiver iTunes assim, porque a gente. Que é chique, genérico, né? MacFag. É, não vamos nem entrar nesse assunto porque, inclusive, enfim. É, pula essa parte. Não, para, inclusive eu quero dar os parabéns aqui à Microsoft pela recém-lançada, como é o nome? Surface. Surface. Parabéns, especialmente pela capinha lá que tem um teclado físico. Se aquele negócio funcionar como promete, o que é raro no caso da Microsoft, tá valendo. A quem fala, né? O cachista. Então tá. Mas galera, é bonitinho, vai ter que ver o preço, né? Tem que ver o preço. Tem que ver o preço, tem que ver o preço. Se for bom, vai ser sensacional. Beleza. É isso aí. Até a próxima. Tchau.